Às 10 horas da manhã somos solicitados a intervir num outro polimento aqui mesmo à frente do Corpo de Bombeiros, do Quartel Sede. Portanto, uma senhora que se fez à passadeira e veio um automobilista, se calhar não se apercebeu do que estava a passar e atropelou a senhora. Portanto, os bombeiros fizeram-se ao local, tiveram a fazer as suas demarches em relação à estabilização da vítima. Foi pedido apoio da CIV, que veio ao encontro do INEM, que veio ao encontro dos bombeiros, e que prestaram auxílio. Portanto, a senhora vai ser transportada para Coimbra com o apoio da CIV.